shopping, eu me lembro da garota. Quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração.